Sábado, 2-0, Ivone Cisquenta. 4207, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus com 9 nós. Livre pouso, pistão no zero, azul 4207. Xané 61140, autorizado Salvador para Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decolando pistão 1-0 após curva esquerda, saída a pouca transição Caju, transponder 51-31 no controle de frequência 120.8. Cotejamento correto, reporte pronto para puxar, Sena. Solo gol 1397 para o táxi, com 118 a bordo, 410, alternão Galeão. Gol 1397, autorizado táxi até ponto de espera via Pátio Uno, Índia Alfa no ponto de espera, chame então em frequência 118, decimal 6, altímetro 1022. Pátio Uno Alfa, quanto espera da 10286, grado no 397, bom dia. 1397, confirme pessoas a bordo alternativa de autonomia. 118, 410, aterrando Galeão. Liberando via Fox, solo 121, decimal 9. Via Fox, 219, 9, 18, 18. Prosseguindo agora, 397. 1260, após Boeing 737, livrar. Boeing 737 da mesma companhia, livrar autorizado prosseguir para o gate 8 via Juliette, pátio 1. Gente, após a da companhia, ingresso Juliette para o 8, 2-0. Alô, Salvador, bom dia, 4207, livrando a porta. Alô, 4207, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 4207. Salvador, bom dia, gol 1397, espera no zero, pronto, decolagem. Gol 1397, bom dia, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 8 nós. Deve ainda falta no zero, gol 1397. corrigindo, Gol 1397, decolar 238, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, graças. Bravo que Luiz, que desça para 1.000 pés. Bravo que Luiz. Salvador, bom dia. Gol no 397, cruza 1.700, da El Leda. Gol no 397, contato radar na decolagem, suba ao 360, saia da El. Atena da El para 360, gol no 397. Serra que Luiz, Índia. Uno, Pati Uno, Via Juliette. Via Juliette, tá bom, positivo. 021? 3.000, ajustado, tá 3.8, 9.000. Aquilo ainda, confirme, Pati. Será que Luiz, que autorizado, correção, pronto, cópia. Bravo, que Luiz, que visual com campo. Bravo, que Luiz, que chame torre 1-8, decimal 6. Cópia. Será que Luiz, autorizado, Salvador, Serra Bravo, Mike Tango, nível 4... 00, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direta Trive, após de acordo com a rota no plano de voo, decolando pistão 17, após curva direita, saída da El, Leda, após bridge, transfonder 5135, chame correção frequência do controle 120 decimal 8. Aquilo Índia, cotejamento correto para acionamento e táxi chame tu e frequência 118 decimal 6, confirme pessoas a bordo. Aquilo Índia, ciente, 1186. Confirme para o sol. Bravo Delta, intenções taxiadas ao pote 3. Net Bravo Delta para táxi, frequência 118 desse momento. É aqui no Índia, bom dia, pátio 5, livre acionamento e a porta táxi. Charlie Charlie Serra, na proa da rotatória prosseguindo agora, mantendo no 1500 pés, Charlie Charlie Serra. Wind November Alpha, reporte no regresso. O Wind November Alpha, você conhece ele para a coordenação? Quatro a bordo, reporta na Papá para o ingresso, Serra Quilíndia. Para o estágio de aproximação final, completa LS, chama a torre 1836. Pistão no 7, o vento 140 graus com 9 nós. Para o cruzamento. Passou 160, chame centro Recife, 1251, na alterna 3325. 351, 3325, grato, bom dia. Está travando. Então 3896, continua a aproximação, aguardando o eixo no 028 livre, apenas para informação à sua esquerda. Temos um Charlie no 50 aproximando para a pista auxiliar sem interferir, ok? Continua aguardando apenas a autorização de pouso. Gente, aguardando, 3896. Campo. Aqui. Prossiga na folha rotatória, chama a torre 1836, Charlie Cardiçá. Charlie Sierra, reporta na rotatória. Então estacionar frequência livre, solo aos 4,6. Sim, prosseguindo o táxi, a porta alinhada e pronto, cabeceirão no 7, Serra Quilíndia. Botão 3896, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus com 8 nós. Gente, deve pouso até 3896. Juliette, Bravo Delta, autorizado via Quebec, Mike na Lima, chama o solo no 21.9. Agora, Charlie, Charlie. Charlie, Charlie Sierra, prossegue final no 7, reporta na curta. Sierra, que Luísa continua de agilizar o táxi e... reportar pronto para a decolagem. Salvador, 40, autorizado por chancionar, reporte pronto para ataque. Depois do estacionamento, reporta o contato. 06 a bordo, vou aqui atingir já a linha do litoral, estou no Planete do Sul. Aí é só cruzar aí a final do 90 para Feira de Santana, Grupo Zulu. 896, solo aos 48, liberando via Fox, solo no 21, decimal 9. Charlie, Charlie Serra, continua a aproximação final no 7, aguardando pista livre. Pista final, Charlie Serra. Eu vou ver Mike Alpha, Paris, Cadiz, Alpha, Campo. Obrigado, Golf Mike Alpha, prossiga para 1.500 pés. Chamando agora a Torre 18, desse momento. Para 1.500, Torre 786, grato, Golf. Golf Mike Alpha. Salvador, bom dia, Papatango, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, bom dia. Reporta na rotatória o Golf Mike Alpha. Mike Alpha, reporta. Charlie, Charlie Serra, check trem, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 130 graus, 10 nós. Serra, Kilo Índia, decolado aos 49, controle em 120, decimal 8, um bom voo. 1208, um bom dia, Serra Kilo Índia. Através de posição Conde, prossiga na proa da posição Bonfe para efetuar a chegada Bronfe. E está sob vigilância da reporte de descida, Força Aérea 1531. É, reporte antes do Taxi Juliette. Faltará 3.6. O Golf Mike Alpha dá presente final no 7 autorizado, reporta na curta. Mike Alpha, reporta lá na curta. Dá 1.7. Papapá, Serra Kilo Índio, contato radar na decolagem, subo para o 400 na Feira Dael. Para o 400 na Dael, Serra Kilo Índio. Juliette, Bravo Delta. 10, o Guardião 07 já está iniciando o cruzamento da Bahia do Sul. Cruzado Salvador e Leos, nível 105. Decolando pistão 10, após curva direita, mantém a restrição do corredor Axé, 1.000 pés, transponder 01172. Controle de frequência no 20 decimal 8. Estimada 13:15, o Guardião 07. O chamado? Às 13:15, Zulu. Pouso em Feira de Santana, Grupo Zulu. E agora 13:52, Zulu, confirma. Acionamento a critério. Aos 8 nós. Mike Alpha, Lick Pouso no 7. O Golf Mike Alpha tenta Urubus próximo, na curta final da 1.7, ok? Já, visual com ele, graças. Hora de 10. Alternando Natal, e o Tan está esperando a senhora na Juliette. Interessar, 3.8.6. Ah, Oxana 6140, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera Chame Torre, frequência 118, decimal 6, altímetro 1021, bom voo. Grato, livre táxi via Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste a 10021, Ocean 6140, grato. 3896, autorizado táxi gate 6, por pátio 1. Sistema ativo, Guardião 07. Controle de Delta Bravo, atingindo 4 mil, está ali o fluxo crescido? É, Índia Delta Bravo, prossiga para 2 mil pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Para 2 mil, autorizado NSF, o INS, reportará no localizador. Salvador, muito bom dia, F5728, boa, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Direto ITAP da presente, o Web 58572 está livre. Oceania 6140, decolar 255, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, Oceania 6140, grato, até já. Aquilo Índia chama Centro Recife, 1251, alternativa 13325. 1251, 13325, certo, Índia, boa. 3325, boa viagem. 3325. Controle Salvador, bom dia. Oceané 6140, Puca Jamo, passando 2000. Oceané 6140, sobe para o nível de voo 390, cruza 2000 pés, voo e Romeo Fox 018. Ascendendo ao 390, na proa do Romeo Fox 018, a tripulação agradece. Oceané 6140. Ah, jogo desci. Índia Delta Bravo, não escuta? O meu Índia Delta Bravo já na escuta da torre. O meu Índia Delta Bravo já na escuta da torre. Completa ele essa cruz, uma torre 18, esse companheiro. Tá bom. 1738, prossiga na chegada da Mário, desça para o 060. De acordo com o perfil da Star, está de bom tamanho, 7-3-8. De acordo com o perfil da Star, vamos 7-3-8. Delta Bravo após o pouso, prossegue para Tifat? Pat 5, Abaeté. Avião 07, frequência livre para coordenação. Delta Bravo, solo 59, liberando próxima direita via Eco, chama solo no 21.9. Eu índio Delta Bravo, prossiga. Prossiga. Um no 1.500 pés, um no 1.500 pés no corredor forte, em Nova Brau. Opa, Juliette, Pátio Uno, Lima, na Taxi Lima, chame torre, frequência 1 ou 8, pessoalmente? Uno 431 é o controle na escuta. Ativo, o contato radar estabelecido, 86 milhas de Nordeste, UR Salvador, tome proa da posição Bonfi para efetuar a chegada Bonfi, reportando o ideal de descida, está sob vigilância, o Força Aérea no 431. WAP 5728, prossiga para 2 mil pés após o TAP Voa Duna, ILS X-Way é cruzado, resposta para o previsor. 2 mil, TAP Duna, ILS X-Way, contará localizador. Altímetro 1022, Web. Bravo Delta, confirme taxiando até o ponto de espera ou deseja decolada taxiway Delta. Bravo Delta, reposta na saída do pátio 3.